Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Olá, eu sou o Vítor Ferreira e estou aqui todas as sextas-feiras com o Top 3. Os maiores artistas e bandas de sempre em dose tripla na tua rádio. Se queres ouvir 3 músicas seguidinhas do teu artista favorito, envia já a tua sugestão para geral.radioantenaweb@gmail.com. Não esqueças, geral.radioantenaweb@gmail.com. Estamos à tua espera no Top 3. Bom dia, este é o Antena News. Francisco Assis e António Seguro são os candidatos a secretário-geral do Partido Socialista. Ontem, Francisco Assis anunciou a sua candidatura na RTP. Já António Seguro optou pelo Facebook, numa mensagem na qual, inclusive, agradece aos imensos apoiantes. Gaddafi instigou violações em massa. Testemunhas próximas ao ditador Muammar Gaddafi afirmam que este terá adquirido contentores de estimulantes sexuais, como o Viagra, para dar aos seus soldados para se violarem de forma massiva mulheres que estejam contra o regime e que sejam caças em manifestações anti-Gaddafi. Estas fontes, todavia, não são oficiais, as informações carecem de clarificações. 9 mortos. É este o balanço de um ataque a um casamento ontem no Afeganistão. O incidente aconteceu na zona leste afegã quando um homem abriu fogo sobre os convidados, matando 8 e fazendo uma 9ª vítima mortal, o noivo. Abdallah Saleh já deixou os cuidados intensivos em Riad, a capital da Arábia Saudita. O presidente iemenita tem vindo a melhorar de dia para dia. Mas, por precaução, o ainda presidente do Iémen encontra-se, todavia, fora do seu território. Ricardinho é o melhor jogador do mundo de futsal. Os resultados foram divulgados ontem pelo futsalplanet.com, o site especializado em futsal, que atribui este título. É a primeira vez na história da modalidade que um português consegue arrecadar este título. O Antena News termina por aqui, mas regressa amanhã às 11h40. A informação desportiva tem início às 8 da noite em mais um Desporto Antena.